de todos Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. Estando morto, ele faz ressurgir pra mostrar.